Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um Piratas do Espaço, o podcast onde falamos sobre filmes que jogamos e games que assistimos. Pera aí. Games que assistimos, isso, exatamente. Pera aí. Games que assistimos, filmes que jogamos. Filmes e Olha. séries que assistimos, games que jogamos, coisas que fizemos durante a semana, e eventos de anúncios de videogames. A gente ficou um tempo sem aparecer, né? Para explicar um pouco o que houve, dar uma satisfação a vocês. A gente estava pensando em mudar um pouco o formato. Tentar ter mais conteúdo para passar quando a gente grava, sabe? E para isso a gente pensou em não semanalmente, de a cada 2 semanas, e tentar bolar uma coisa mais interessante para falar. E aí, quando a gente estava no processo de mudança, a gente acabou tendo umas enrolações que ficou mais tempo do que esperado sem gravar. E aí, quando a gente ia voltar e gravar sobre outras coisas, o podcast acabou sendo forçado a ser sobre Nintendo Direct e o PlayStation State of Play, porque a gente sempre fala sobre isso. Na verdade, eu tava até pensando em falar sobre o evento lá da Disney, mas, pra ser sincero, não teve muita coisa interessante que pra mim. Eu tenho muito mais vontade de falar sobre as coisas que foram nos seus joguinhos que foram anunciados no evento da Nintendo que os filmes que foram mostrados no coisa da Disney. Então, é isso. A verdade é que é 3 vem em setembro esse ano. E3 vem em setembro, praticamente. Bom, a gente vai falar sobre isso, mas antes eu vou mandar a vinheta. Estamos de volta. E aí, Luan, como você está? No momento, cansado, mas tô bem. Como assim, cansado? Poxa, poxa vida. Tô um pouco cansado do dia de hoje, mas estou bem no geral. Que bom. Bom, a gente tem jogado Splatoon, que lançou no tempo que a gente estava Verdade. fora. Teve a demo lá de eu acho, pelo menos, que teve a demo, que foi uma Splatfest gratuita para todo mundo, e o jogo lançou, a gente tem jogado e tudo mais, mas Não, Splatoon não dá pra falar em outro momento. Tem bastante coisa até. não é hora de falar. Na verdade, eu acho que a gente tem a nossa experiência de agora, e aí daqui a uns 2 meses a gente vai ter outra experiência, porque vai lançar um monte de coisa. Eu acho sempre. Não, mas não é nem só questão disso. Eu acho sempre bom qualquer jogo você. A gente conseguir. A gente falar mais depois que passa um tempinho. Pra acalmar as coisas e a pessoa e a gente analisa mais calma, porque o hype às vezes pode esconder algumas coisas. Mas eu tô gostando muito do jogo, posso falar isso? É Splatoon. É, Splatoon. Bem, como dito, tivemos uma Nintendo revela Nintendo Direct para dia 7 de 13 setembro, o grande, o de novo setembro. encontro anual com a Nintendo. É sempre setembro. Até na pandemia teve. Pois é a única Direct que é certa, né? Que faz um tempo que eles não. A última vez que a gente não teve Direct em setembro foi, sei lá, tempos atrás. Foi de Switch até. E eu é impressionante como a Direct que a gente esperaria que tivesse todo ano, a de junho, a da E3, não teve esse ano, não teve em 2020. Essa de setembro é muito mais consistente, que é uma coisa que a gente pode esperar. Acho que a Nintendo tá migrando. Para a impressão que o Dragon tá migrando para um estilo de fazer uma Direct sempre em setembro e a outra, acho que em março, fevereiro, março. É sempre no começo É do meio ano. que setembro a fala dos jogos que vão sair no final do ano. Normalmente fala mais dos jogos que vão sair no início do ano que vem. Aí chega março, eles falam dos jogos que vão sair até o final do ano, basicamente. Quando não tem junho. Um pouco do começo do ano também. É. Eles estão fazendo basicamente isso. Aí, junho, eles não ficaram completamente calados, eles fizeram aquele formato que eu não gosto muito, pra falar a verdade, que foi pequenos anúncios, meio que jogado em qualquer. Um dia qualquer, você acorda e do nada a Nintendo fala: ah, então, joga amanhã, beleza? Teve o jogo do Kirby. No momento só consigo lembrar do jogo do Kirby, mas é Eu isso. acho impressionante como eles sempre conseguem anunciar jogo que vai sair nos próximos meses e, tipo, ninguém sabia do jogo. Tipo, como? Ela consegue fazer isso? Tipo, ela começa a anunciar um monte de jogo que vai sair daqui a 2, 3, 4 meses que ninguém sabia da existência até esse dia chegar. Como Eu manter não esse sei. segredo? Bem, Ai. no mesmo dia que foi anunciado a Direct, foi anunciado o PlayStation State of Play lá, e eu acho que a gente devia falar primeiro do State of Play, porque eu tenho menos coisa para falar dele. Mas isso é Acho que foi minha só um. opinião. Cronologicamente, ele teve depois, né? Ele foi depois da Direct, mas ele. Eu acho que é mais interessante falar sobre ele. Porque, pra mim, ele com certeza foi um evento menor. A Sony, ela não quer fazer um grande evento com o State of Play dela. Ela quer só. Inclusive, uma coisa mais frequente, assim. É quase uma coisa mensal. Só uma atualização, assim, do que você já viu e um pouco de uns trailers assim largados. Muita coisa de VR sempre, porque PlayStation quer investir nisso. Apesar de eu ainda achar que não é muito É, mas eu não acho que ainda tem um público para isso grande. não Qual é a palavra que eu tô procurando? Acessível? Acessível, isso mesmo. Não é muito acessível pro grande público. E também, quando você mostra um trailer de VR, você não mostra a experiência que é o VR. É, não tem como vender por vídeo. Pois é, não, é muito ruim. Eu odeio essas partes. Mas aí, nesse específico, teve umas duas coisas que eu queria comentar, que é o primeiro jogo e o último jogo. O primeiro jogo é Tekken, o Tekken 8, que já tinha sido mostrado no, na, no, na, na EVO, o evento de jogo de luta, que de vez em quando tem uns anúncios. Teve bastante, né, esse ano, e um deles foi Tekken, que eles meio que não falaram, né? Eles só falaram, só botaram um vídeo do Kazuya Mishima, o famoso personagem de Smash Bros. Que é ele sorrindo lá, e aí não falaram mais nada, foram embora. E aí agora mostraram. Tipo, confirmaram oficialmente, porque o povo já meio que sabia. Mas confirmaram oficialmente, Tekken 8, mostraram um vídeo que eles dizem ser tirado diretamente do jogo, do modo história do jogo. Tá bonito. Na verdade, uma coisa. Eu fico feliz de ver Tekken ainda tá vivo. E faz sucesso. Tipo, na verdade, eu gosto de ver que a gente tá numa era meio que de jogos de luta, renascença de jogos de luta, tu não acha? Muito jogo de luta fazendo sucesso. Street Fighter V deu certo, Mortal Kombat tá melhor do que nunca. Tekken. Street Fighter V deu errado, depois É. aos poucos foi dando Tekken certo, 7 eu né? vi que vendeu quase 10 milhões. Eu, tipo, caraca, eu não sabia que Tekken era tão grande assim. Tipo, Tekken é grande. Até os clones do Smash estão dando certo. Multiversus, o Nickelodeon deu certo da maneira dele lá, tipo, o pessoal deu seus pontos. Então é, eu fiquei. Eu não sabia do Tekken 8, não lembro, pelo menos não lembrava que tinha anunciado na EVO, então eu fiquei meio pouco surpreso. E uma coisa que eu gosto muito do Tekken é ver a empolgação do Harada. Harada tá Que é aí. o diretor, o criador da série. Ele tava tweetando ontem sobre o negócio lá, eu adoro o Harada. Ele é ótimo. A gente falou meses. Um bom tempo atrás a gente falou sobre como ele entrevistou o Sakurai. Foi uma série de vídeos bem interessante, assim, eu aprendi muita coisa sobre o homem Sakurai, porque eu só conhecia o lendário desenvolvedor Sakurai. Foi interessante. Vou abrir um parênteses aqui. Sakurai virou youtuber. Ah, é. Tá lá ensinando a fazer jogos. Não é ensinando a fazer jogos, né? Falando como ele faz os jogos dele, praticamente. É. Eu achei muito interessante o negócio do pausar o impacto, porque que é uma coisa que ele fazia no, nos jogos dele. Que ele fazia nos jogos dele desde dos primeiros lá. Ele sempre no Kirby, ele tinha aquele momento que quando batia em você, a tela parava. É bem interessante. Até hoje ele faz isso no Smash e tal. Ele fala de umas coisas lá pequenas que você nem pensa que é uma coisa grande, importante, mas esses pequenos detalhes fazem diferença no pacote completo depois. Na experiência do jogador. Ele tem uma visão, né? É. Ele entende o que faz um jogo ser bom de jogar, tipo, ele sabe o feedback, tudo que precisa acontecer. Ele entende a parte de jogo. É a diferença que separa o Smash dos outros jogos que tentam. Tipo, o Smash tem um cuidado ou detalhe que faz a diferença no jogador, como o jogador sente cada golpe, cada impacto. Pequenas coisas que faz diferença. E dá pra sentir essa diferença, especialmente quando você joga outros jogos estilo Smash. É, tipo. E não é nem que os outros jogadores não conseguem fazer. Provavelmente não tem um tempo que a E o equipe, o dinheiro que dinheiro, a Smash equipe, tem, né? sim. Mas é, são essas coisas aí. E aí, o outro jogo do State of Play que eu gostaria de comentar. Se você quiser comentar sobre qualquer outra coisa, tudo Olha, bem. eu só fiquei curioso, eu só achei interessante descobrir que Yakuza mudou de nome. Ah, não, é. Então. Eu, É. tipo, foi o Lee, pelo menos, falaram que agora o nome vai ser esse. É Like a o Dragon, Like a que é o nome Dragon. original em japonês. Ah, Eu acho. faz sentido. Faz sentido trocar o nome, porque Yakuza é uma coisa meio. Só Meio. que só fiquei surpreso, que acho que é a primeira vez que eu vejo uma série assim mudar o nome oficial dela. Tipo, de fato. Tipo, eu acho que a partir de agora vai ser Like a Dragon, não sei, tipo. Aparentemente vai ser. Só achei. Tipo, nunca joguei nenhum jogo da série. Tenho curiosidade de jogar, inclusive. Eu quero jogar. Só achei curioso essa mudança. Esse foi outro grande. É um Grande. remake de um jogo antigo, É né? um remaster, remake, sei lá. Eu acho que é remake mesmo. Vai ser realmente melhorado visualmente e tudo mais. É interessante porque eu não sabia que tinha um jogo que se passava nesse universo que Não. fosse na era feudal, assim, porque os jogos do Yakuza são contemporâneos, são de atualmente. E esse é naquela época. Então, quando eles estavam passando o trailer, eu não sabia que seria isso. Quando apareceu o rosto do cara, eu falei: Oh, esse cara é do Yakuza. Ok. É, tipo, o cara é basicamente o Ryu, só que da década antigo, da época que eles passam. Ai, ai. Ai, Enfim, e a última coisa do State of Play que eu me interesso é God of War, mas God of War foi só um trailer. ai. Ah, mas foi trailer muito bom. Foi o. Nem eu que jogo a série, tipo, esses últimos dois, eu achei o trailer muito bem feito. É, o negócio é que Gostou eu muito já. conteúdo novo. Eu já tava. Isso. Essa é a coisa. Ele mostrou, olha. Nos outros trailers, meio que parecia só uma expansão do primeiro jogo. Agora ele parece realmente. Pô, tem um monte de coisa nova. É, pois é, ele Quem fala que parece. vai ver um jogo de novo, pelo amor de Deus, gente. É. Mas assim, eu também não tinha nada contra. Ele podia ser. Ele podia ter a sensação de uma DLC do primeiro jogo, mas. Se ele tivesse uma história boa, eu tava jogando. Olha Porque só. o gameplay é muito bom e a história é sensacional. Então eu já tava convencido e esse trailer. Eu digo, foi só um trailer, mas ele realmente mostrou muita coisa. Pois é. Muita coisa de encher os olhos, assim, tipo, uau, um espetáculo visual Nem vai dá pra ser. gravar tudo que mostraram, a não ser que você fique pausando, mas ainda assim, tipo, mostrou, tipo, nossa, Sim. cada coisa. Mostrou que vai ser uma aventura de novo. Isso é a parte legal. É isso que o povo quer de uma sequência. É isso que Aventura eu. nova. Eu já tô. Desde o começo do ano já era um jogo garantido na minha lista de compras. E agora mantenho. Só fico um pouco tenso porque vai ser muito pouco depois de Bayonetta e eu quero Bayonetta também, então sei Não, lá. se quem quer comprar jogos todo tem Pokémon também, boa sorte. Pokémon eu tô de bolso. É, esse jogo acho que é um dos únicos jogos, ou talvez o único jogo que consiga tirar o GOT da New Rings. Talvez, não quer dizer que vai. God of War. GOT of War. Eu não sei se você tá. Se você acompanha no Twitter do Game Awards, de vez em quando eles mandam. Eles mandam um tweet tipo. Até agora, qual é o jogo favorito do ano? Qual é o seu jogo favorito do ano? E recentemente eles perguntaram e tinha muito menos gente falando de Elden Ring do que eu esperava. Não quer dizer que Elden Ring não vai ganhar, mas é só o público talvez tenha meio que esquecido, abre e fecha aspas. Será? Não sei. Não, pelo menos o público do Game Awards, O público assim, do Game Awards é eles. muito de hype, tanto que ano passado quem ganhou o negócio de votação foi o Halo Infinite. O jogo hoje em dia não tá tão bem assim. Mas na Mas época. eu não sei, tipo, eu também achava que isso podia acontecer tipo, com o Zelda em 2017, que saiu no início do ano, e acabou que ele conseguiu todo o destaque. Mas Zelda também é outro tipo de fenômeno, tava comparando. Eu acho que não vai dar o Elden Ring ainda. Ah, não. Mas Não. agora falta mais chance de conseguir, porque ele vai sair perto do final, se ele for um jogo muito bem feito, e ele foca mais em história, isso sempre atrai muito público lá do Game Awards. Então o jogo foca mais em história. Se a história for boa, então. Mas Game Awards, os últimos anos, eles têm tido bastante foco em experiência de gameplay. Acima de É, o história, dia que assim. o ano que o Sekiro ganhou, eu fiquei surpreso. Pois é. Né? Talvez. Não sabemos exatamente. Não, nada está 100% certo. Eu acho que é isso. God of War pode ser o que rouba o prêmio de Elden Ring. Olha, Em minha opinião. isso vai dar uma treta se acontecer. É. Internet vai entrar em guerrinha. Sem necessidade. Pra mim, Elden Ring não é nem top 3 dos que eu joguei esse ano, então. Por mim, tanto faz. Caraca! Pra mim É. deu top 1. Vamos ver. Sei lá. É. A galera no post do Twitter que eu queria falar, estão falando muito Xenoblade 3. É. Achei surpreendente. E assim, é o jogo mais recente, então Surpreso, exatamente. RPG. faz sentido que o povo esteja mais nessa. Mas ano passado, quem ganhou foi It Takes Two. Era a coisa que as pessoas, o público mais falava nesses posts. Fica aí a. Você acha que não? Xenoblade nem vai concorrer, eu acho. Eu Olha. sinceramente acho que não. A GOT, eu acho que não vou botar com o Xenoblade, não. Que outros você botaria no lugar dele? Eu não sei, Eu mas eu não acho que acho que ele. Xenoblade. Tipo, eu não tô falando que não merece, falando só que eu seria surpreso se botasse. Eu acho que ele vai ser o jogo da Nintendo da vez. Ah, mas. Porque sempre Tipo, tem eu acho a mais fácil cota pra tu entrar Nintendo. do que o Xenoblade. Eu acho. Eu acho Não, na verdade, talvez acho que que. Bayonetta 3 antes. Bayonetta até faz sentido. Bayonetta tem maior cara de É. papagote, Eu de acho que atrair gote. Bayonetta 2 estava no ano Então. dela. É, Se for talvez. ter a cota Nintendo, acho que vai ser Bayonetta. É É. mais cara de jogo que a crítica botaria. Pode ser. Quem sabe não tem dois jogos da Nintendo também. Porque esse ano eu não tô conseguindo pegar muito que jogos seriam. Porque o negócio é que Elden Ring pegou todo mundo, tipo, falou, GOT é meu, foda-se vocês. Agora ninguém pensa, tipo, ah, esse jogo vai pro GOT. Eu tô desfocado aqui com. O pessoal já pensa, tipo, quem. Ah, não, quem vai perder pra mim? Calma. É, exato. Por um lado é chato esse negócio favoritismo, porém, isso torna que se rolar um underdog é uma coisa bem surpreendente. É. Então. O povo já acho que já tá ganho aí, mas veremos, veremos. É, foi um State of Play bem, fez tudo conforme esperado, assim. Mostraram mais dos jogos que o povo tá esperando e mostraram joguinhos menores, mas também não tão. Tipo, tudo AAA, mas eles são menos, ah, meu Deus. Chamou menos atenção do que God of War, por exemplo. É isso que. Sim. Não teve nada, tipo, o God of War foi. Nem foi uma surpresa, todo mundo já sabia que tinha, mas foi maior. Tipo, God of War e o Tekken foram os maiores jogos mesmo. Eu acho que Yakuza, na verdade, é um jogo. Teve também um jogo lá da Team Ninja, mas. Que eu vi a galera falando, mas. Não é tão grande quanto. Sim. Então vamos falar sobre a Direct. Vamos pro que interessa. Vamos pro que o povo quer ver. Quer dizer, ouvir. Tá. Bom, a gente é predominantemente Nintendo, né? Esse podcast fala mais sobre Nintendo do que outras coisas. Então, a gente tá aqui pra isso. A gente não teve a apresentação da Nintendo lá em junho, né? A gente ficou um bom tempo É, sem deixa nada. ver, eu acho. Os jogos para esse ano já estavam meio que todos estavam revelados. E a forma como a Direct foi anunciada foi: ah, a gente vai falar sobre os jogos do inverno. Em maior parte sobre os jogos do inverno. Então, eles já estavam meio que, olha, vai ter os jogos do final do ano, uns jogos do final do ano, mas também vai ter além. Porque o inverno do hemisfério norte, né? Vai além do ano novo. Sim, vai até março, teoricamente. Uhum. Tipo, quando eu falei inverno, eu falei, ah, vai só até dezembro, mas não, não é só dezembro. Inverno vai até. É o nosso verão, basicamente. E aí, a gente podia esperar por anúncios, porque não tínhamos nada nos calendários além de dezembro. E tivemos anúncios. Tivemos o quê? Uns quatro anúncios maiores assim. É, e teve botando um monte de anúncio pequeno E também. um monte de anúncio pequeno. Teve um monte de simulador de fazenda. Nossa, isso virou meme até. Tipo, tanto. Teve quatro ou cinco. Sem zoeira. Foi por aí. Gente, do nada veio um monte de simulador de fazenda. Eu não esperava por tanta coisa. Não são exatamente jogos É. que eu amo, assim, que é o que eu fico, ah, meu Deus, mal posso esperar pra jogar. Eu já joguei bastante de Harvest Moon na época do Game Boy Advance, que eu emulava no computador. Não faço mais isso. Eu joguei Emulava muito no no Super computador. Nintendo, eu adorava o Super Nintendo, mas joguei isso. Que era muito bom. Stardew Valley antes de Stardew Valley. Ah, sim. Stardew Valley, na verdade, se inspirou em Harvest Moon. Com Ele fez certeza. o que não estavam fazendo, ou seja, não estão fazendo Harvest Moon bom, deixa eu fazer então. E tá toda uma confusão. Eu não sei. O povo não chama mais de Harvest Moon os jogos, e eu não É, tiveram sei. que mudar o nome, eu acho. Não sei se foi obrigação ou não. Tem alguma coisa com direitos autorais aí, eu não faço ideia do quê. Um dos jogos, inclusive, é do Harvest Moon, que não é Harvest Moon, é. Meu Deus, qual é o nome? Story of the Seasons. Star of Seasons, isso. A Wonderful Life, que é o que. Isso é um remake do Harvest Moon, A Wonderful Life? Onde foi After the GameCube, não era? Ou não, É ou After the GameCube. Funeral Town, é esse. Eu lembro que tinha um Friend of Funeral Town e tinha um esse aí que você falou. Harvest Moon, A Wonderful Life. É, Não de é Game Boy GameCube. Advance. Que você envelhecia. Eu inclusive reconheci por causa da mecânica de envelhecer. Você envelhece e vê as pessoas envelhecendo. Então é um remake. Que nem o coisa que teve mais cedo esse ano ou ano passado? O Story of Seasons, Friends of Mineral Town. Vi que a Interessante. série caiu de muita qualidade no geral, então não sei se o pessoal tá empolgado. Mesmo quando eles fazem um remake aí, é mó O feinho. pessoal já tá. Já saiu vários robôs esse trovão, já roubou esse povo. Fizeram um jogo bom. Já era. E é engraçado como todos os simuladores de fazenda que eles mostraram, eu pensava. Tem Stardew Valley, né? E eu nem joguei Stardew Valley, mas Tipo, pra que jogar se eu tenho Stardew Valley? Eu Você nem joga nem Stardew jogo Valley direito Stardew também. Valley, mas se eu for jogar um simulador de fazenda, eu Que já é um vou. time sink grande. Pois é. Eu vou pra lá. Tá, o que você quer falar primeiro? Vamos falar do Fire Emblem, que é o mais. Que ninguém acha que não tem muito o que falar na Foi o primeiro, né? O primeiro anúncio. Fire Emblem Engage. Parece um novo. Um Ele novo não Fire parece ser Emblem. igual ao Three Houses, não parece nada de monastério, eu acho. Não sei se eu reparei isso. Parece mais clássico, não sei. Pois é. Isso foi uma. Eu tive. O pouco que mostraram, eu senti um certo regresso. Ao invés deles pegarem o que eles fizeram no Three Hopes, Three Houses e evoluírem a partir daí, eu senti que eles tiraram coisas que você tem no Three Houses. Será que. Tipo o que exatamente? Sei lá. Monastério? Pois é. Eles não mostraram nada desse tipo. Aí eu fiquei meio. Aí eu fiquei meio preocupado com isso, com a possibilidade de ser um regresso. Eles mostraram um pouco da história de como tinha um dragão, e aí o dragão tá voltando, e você tem que usar os guerreiros Eu não sei, os espíritos de guerreiros que já são conhecidos no mundo de Fire Emblem, Marth, Celica, eu acho que mostraram eu acho que é Sigurd o nome dele, e tem uma que eu notei, que foi o que me fez perceber que o jogador Fire Emblem é a Lin. Personagens antigos, personagens conhecidos de Fire Emblem. Ué, Será por que isso que eu falei, parece mais clássico, é disso. eles parecem estar. Eu não quero falar isso de maneira pejorativa, mas apelando para nostalgia. Acho que eles querem, talvez seja isso, mas também querem diferenciar em relação ao Treehouse. Tipo, como você falou, tinha vários elementos do Treehouse. Não sei se eles têm alguns dados que provam que o pessoal não usava muito o monastério ou não. Ou eles só querem fazer um Fire Emblem mais clássico mesmo, pra, tipo, pra, como você falou, pela nostalgia pros fãs antigos. Ah, talvez seja um jogo mais curto. O que eu achei estranho, porque eu achava que seria que o que faria seria um remake. Ah, é quando eles começaram a Eu mostrar achei que esse personagem jogo seria um remake. antigo, parecia É. que podia ser remake, mas não, é um jogo novo, né? É um jogo É, novo. jogo novo. Sim, Não, é um jogo jogo novo. novo que usa de personagens antigos. Eu não lembro nem se esse foi o Farina que vazou uma imagem um tempo atrás, se tinha a mesma interface ou não. Depois vale a pena dar uma olhada. Não sei se foi o Farina que vazou. Que vazou um Farina um tempo atrás. Uma imagem do Fire Emblem. Talvez seja isso aí. É, eu não sei. Eu, Mas quem tinha rumor de que ia sair um remake de Fire Emblem, então talvez o rumor não seja verdade, ou então a Nintendo tá guardando um monte de coisa ainda. É, falava muito de rumor. Ou ver as pessoas se erraram. Viu um É, tinha personagem um rumor de um antigo monte de e coisa também, falou. de outros jogos, então. Eu não sei até que ponto esses rumores são. Às vezes eu acho que a Nintendo planta umas informações erradas pra ver quem tá tagarelando. Verdade. Pode ter isso também. Fire Emblem, Zelda, esse rumor de Zelda já tem um tempão, já tem o Wind Waker e Twilight Princess, cadê? Então, sei não. Mas é, esse Fire Emblem parece muito bom, parece bem profundo até no sistema e tudo mais, mas eu não vou jogar. Eu vou esperar mais detalhes. É. O Fire Emblem Three Houses, eu tava meio sem saber o que esperar. E aí quando ele lançou, as pessoas falavam muito bem. E aí eu pensei, ah, não, beleza, então eu vou comprar. Eu comprei, É. gostei pra caramba. Eu acho que hoje eu posso dizer que é meu Fire Emblem favorito. Um pouco longo, mas dá para encurtar o jogo se você não ficar explorando muito o monastério. E vamos ver como esse faz. Se esse vai ser também uma evolução ou se ele vai ser um regresso a um jogo. Uma época que o jogo tava ficando meio estranho, meio ruim. Eu não gostei do design do protagonista, mas não vou falar muito sobre isso. Mal posso esperar pra ele entrar em Smash Bros. Ah, não, ele vai entrar sim, com certeza. Vai É. ser o décimo Fire Emblem. Vai ter a honra de ser o décimo Fire Emblem. Eu acho que é o décimo, né? Qual é o nome? É. Vai ser que nem Treehouses. 500 personagens mais interessantes e aí eles vão e Vou pegar o colocam Avatar. o Avatar sem graça pra caralho. Ah! Enfim. É. É, podia ter entrado o Cloud já. Cloud, no caso, Cloud. Sei lá como fala do Treehouse. Ah, o Cloud, mas bem, o jogo vai lançar em janeiro, de 20 de janeiro. Vamos ver como as pessoas vão receber. Nossa, ele é feio demais, meu Deus, eu tô vendo aqui de uma imagem de novo. É Arlequina, assim, né, esse cabelo. Ah, ele tem um olhinho de cada cor, ai, ai, ai. Bom, que mais? Octopath Traveler 2? Sim, Eu mil vezes sim. não esperava. Eu sinceramente, eu não imaginava Eu achei que o que Triangle vem. Strategy seria a sequência. Eu achei que o Bravely Default 2 e o Triangle Strategy meio que seriam os próximos projetos daquela equipe mesmo, daquela equipe da Square que faz jogo retrô, mas eu fiquei surpreso de que estavam fazendo Octopath 2 também. Jogo estilo retrô, né? É, jogo estilo retrô isso, tipo esses RPGs meio retrô. Não, é porque o Octopath Traveler, ele foi muito bom. Nós dois adoramos. Mas eu não diria que ele foi um grande sucesso. Olha, eu acho que ele fez sucesso sim, tanto que ele meio que desencadeou a onda de HD do Rodeo da Square, tanto que deu Ah, certo, não, não. ele vendeu 3 Sim, milhões. essa parte foi um sucesso. Mas eu não vejo essa aclamação que o jogo merece, sabe? É, eu sinto que no público mais hardcore, assim, da internet, eles focam demais na história do jogo e a história do jogo de fato peca algumas coisas. Pode ser minha bolha, pode ser de É. onde as coisas que eu acompanho, mas eu vi a gente criticando o jogo tão gratuitamente assim, Sempre que eu porque. vejo alguém criticando o jogo, eu vejo o pessoal falando, tipo, ah, mas é porque a Ah, mas história a não conecta, não história, sei o quê. porque Eu fico, é. olha, até conecta de certa forma, se você jogar mais, mas, tipo, o foco não é esse. E o jogo não é perfeito, ele tem umas coisas que pode ficar um pouco repetitivo, mas eu acho que o combate, os personagens são carismáticos e a trilha sonora é tão boa que, tipo, eu não reparei. Pois Tava é. Ah, abraçado na proposta dele. a trilha sonora, bicho. Não, e E ele. tacar o golpe super forte lá, ver os bichos apanhando e os E ele. números. E assim, ele. Ele pode não ter feito sucesso com o público hardcore, assim, que quer mais focar na história, mas ele, tipo, ele fez sucesso, tanto que ele continuou vendendo bem a longo prazo, a ponto da Square apostar em fez um monte de projeto novo até uma sequência. Então, tipo, ele foi um jogo de sucesso, mas ele tem coisas que podem ser melhoradas numa sequência, assim, que eu acho que eles podem, Sim. de fato, abordar agora. Mas eu fiquei um pouco. Depois que eu percebi o trailer, eu percebi uma coisa que eu fiquei, tipo, preferia que fosse diferente, mas não acho que vai. Não é, tipo, não é uma coisa que eu acho que vai. Vai impedir de jogar, mas eu preferia que as oito classes fossem novas. Só isso. Ah, sim, eles são oito classes, as mesmas oito classes É. do. Eu sei, bizarra essa parte só, tipo. Vai Bom. ter uma nova dançarina, um novo ladrão, tipo. Você vai se comparar com os personagens. Se fosse classes novas, além do ponto de vista de gameplay, que seria legal ver como vai ser, seria outra personalidade, seria interessante. Como o jogo se passa em outra era, É. parece que é avançando uns anos de acordo com o cenário do primeiro, ele talvez as classes elas tenham suas diferenças em relação ao antigo, porque talvez eles estejam adaptados à nova era, sabe? É Isso como eu gostei, que eles estão avançando a era, tipo, é um novo mundo, assim, isso foi muito legal. tanto que o guerreiro ele não parecia ser um guerreiro que nem o do primeiro jogo. Que nem o Oberk. Ele parecia uma coisa mais um samurai Ronin lá. É, eles podem mudar o gameplay deles, tipo. Pois é, dá Não dá pra pra saber exato. mudar algumas coisinhas. Eu não tenho, um salto gráfico, tipo, os personagens estão mais detalhados, o cenário tá mais detalhado, depois a engine deu um grande avanço desde então, a engine dessa engine deles, desde 2018, né? Nossa, acho que fazer 5 anos quase. E tá bonito o jogo, meu Deus. E no Twitter o compositor do primeiro jogo confirmou que tá fazendo trilha sonora do 2, então. Ah! Compra certa. Só de imaginar se vai ter aquelas transições de novo, já tô tipo. Eu vivo falando que 2018 teve alguns dos melhores jogos que eu joguei na última década. E Octopath é um deles. God of É, War. Obra Dinn, Octopath Traveler, Smash Bros, enfim. E Octopath Traveler, ó. eu concordo contigo. Acho que o Octopath merecia ter tanto, tipo, falar em DBL dele tão bem quanto falam de Xenoblade, tipo, e tudo mais. Tipo, ele é tão bom quanto esses jogos. Ou melhor pra mim. Eu diria Pra mim é melhor. que ele é quase no nível de Chrono Trigger e Final Fantasy VI. E como um jogo, assim, né? Claro, a história pode ser meio besta em alguns A história é momentos, besta, mas eu acho tão mas refrescante o formato de oito histórias diferentes. Eu achei tão legal isso. alguns dos heróis, eles têm uma história muito legal. Sim. É aquele negócio, é oito histórias, algumas são qualidade outra, boa, outras são mais ou menos. E no final, quando você tem o chefe extra lá, se você é um momento épico assim, que você quer Você dá o melhor de você num jogo num RPG de turno, assim. Ele é uma coisa realmente estratégica que você tem que tomar cuidado com a sua decisão, senão todo mundo pode morrer de uma vez. Sim, o combate do jogo. Esse para mim é o maior mérito do Octopath. O combate dele, ele é simples, mas ele tem uma profundidade que o tempo todo, até nos combates mais simples, você tá pensando. Você não tá meio que no automático, você sempre tá pensando de como executar a melhor estratégia. Então ele te mantém engajado o tempo todo. Até nos combates mais simples. Então isso é um. Tipo, você não fica só apertando o A. Se você apertar o A, na verdade, você vai achar que o jogo é um grind do caramba, que você não consegue matar nada. Ai, ai. Enfim, o E jogo. o pessoal pode criticar a história, mas eu vou falar, tipo, eu lembro das histórias, tipo, eu lembro de cada historinha de cada personagem, tipo, da motivação de cada um, então, tipo, alguma coisa grudou. Ah, não, e os personagens são carismáticos. Eu não consigo A execução pensar. poderia ser melhor, mas de algumas partes, mas no geral foi boa. Eu não consigo pensar agora em um que eu não gostei, assim, um Até a personagem. história que pode ser mais fraca, que tem mais filler, tipo a da clériga, Ah. ela, o personagem é boa também. E a história termina bem, com um capítulo final bom. A É. Ah. Tressa, que é bobinha, eu adoro a Tressa. Um detalhe que eu não sei se você percebeu, mas os heróis do Octopath Traveler 2, eles também, se você Nome. juntar a primeira letra do nome deles, você tem Octopath. Aí eu perguntei se estavam fazendo isso, mas eu não vi de novo pra perceber. Então, isso é bom. Isso é um É dos. só você perceber que tem dois personagens com O no nome, aí você É, já dá ou um. 2T. Ou tem um H. Pois compra garantida. Não, Eu compra demorei garantida para aí. comprar o Octopath Traveler 1. Eu não vou demorar para comprar esse. Eu vou comprar no lançamento. Eu quero Nossa, esse eu jogo. era muito testemunho do Octopath, enchi o saco, então. Amém. Compra o Octopath. É, o 2 eu vou pegar no lançamento, com certeza. Só não sei ainda se eu vou pegar no Switch ou no PC. Tem nos dois disponíveis já. Sim, Tipo, tá sim. na Steam vendendo até já. É, Aí eu vou pensar. já tá pré-venda. Porque a caixinha do Switch é tão bonita. Aí. Mas esse foi o anúncio que eu mais gostei do Direct. Mais me empolgou. E é o que eu. Certeza que eu vou pegar. Sim. Foi uma surpresa agradável. Muito agradável. Eu acho que foi a maior surpresa, assim. Porque é um jogo. Dos meus anúncios favoritos, é o único que eu não sabia que existia. O pessoal deve ficar falando, por que vocês estão empolgados com esses bonequinhos aí, bicho? Você não entende. Você não entende como esse jogo é bom. Você não entende. Com o Octopath é um jogo bom. E assim, continuem fazendo jogos HD 2D. Que bom que o povo tá gostando e tá jogando Live Alive lá também. É, Porque eu pois é. quero Final Fantasy VI e Chrono Chrono Trigger. Trigger nesse formato. Daria muito Quero nem certo. Então, tem o saber. Dragon Quest 3, que não tá anunciado há um tempão, não saiu até agora, nada. Tá na hora de fazer o Chrono Trigger. Final Fantasy 6 é o estilo perfeito. Tipo, os bonecos no primeiro Octopath já tinha o formato do Final Fantasy 6 já. Tipo, já tá pronto. O jogo com certeza foi feito com Final Fantasy VI em mente. Sim, tipo, se você lembrar da segunda metade do Final Fantasy 6, é quase o formato do Octopath. Você meio que escolhe a história que você vai achar de cada personagem, tipo. Basicamente um jogo baseado na segunda metade do Final Fantasy 6. Pois é. Eu não sei você. Eu realmente eu não lembro se já conversamos sobre isso, mas um anúncio, uma coisa que me deixou muito feliz, muito empolgado, foi Pikmin 4, que depois de muito tempo O sem. jogo tá pronto há 6 anos, finalmente vai sair. Pois é. Tanto tempo sem dar cara e finalmente mostraram um vídeo de 15 segundos. Olha, um Cara, jardim. primeiro que essa parte do Pikmin no Direct foi ótima, porque sempre parece, aparentemente agora sempre que Miyamoto aparece em algo ele vai criar um meme, né? Porque ele vira meme. Ele mostrando a camisa virou meme com várias montagens diferentes. Só que quem é fã de Pikmin, essa parte foi uma montanha russa de emoções. Foi. Pelo amor de Deus. Porque ele começou falando só do jogo celular. Eu sabia que vinha algo aí, porque o jeito que ele falou, tipo, vamos falar de Pikmin. Então, a gente lançou esse jogo anos, meses atrás. Pikmin Bloom, olha que legal. Deixa eu mostrar meu celular aqui. Olha, tô andando aqui. Minha moto. Mas eu sabia que vinha outra coisa depois. Eu tava com medo que pudesse ser outra coisa. Nada a ver, mas Pikmin 4 está de volta ao mapa. Estou muito Com teaser feliz. de Xenoblade Chronicles 4. Pelo menos, na verdade, teve um game, teve alguma coisa de jogo, não teve só um teaser, um PNG. Eles mostraram uma imagem, né? De gameplay para mostrar que o nível da câmera é mais perto do chão. O jogo tá bonito também, achei interessante. Tá bonito. E já, cara, o 3 já era. Ele já tava. Bonito, e ele foi um lançamento de Wii U. Ele foi lançamento de Wii U e ele era um jogo de Wii É. antes. Então ele tinha um visual muito bonito, mas ele ainda tava com as mãos atadas. Agora ele finalmente tá com 100% do poder dele. E Pikmin é uma das poucas franquias da Nintendo que mira no fotorrealismo, quase. Então eles podem fazer muita coisa com HD agora. Eu espero que esse jogo tenha online, tanto cooperativo quanto versus. Eu acho que é uma coisa importante. O Seria 3 tinha um ótimo. modo versus bem legal, e o cooperativo também te botaram, mas não tinha online, o que eu acho bizarro hoje em dia. E eu não sei, eu fiquei surpreso com esse lançamento, com esse anúncio, porque eu achava que a Nintendo ia abandonar a Pikmin. Mas a gente, e quem é fã de Pikmin, tem que agradecer, porque Pikmin existe por causa do Miyamoto tá vivo ainda. Miyamoto consegue fazer esse projeto ser aprovado, porque acho que Pikmin não existiria sem ele, tá lá na Nintendo ainda. Então, enquanto tiver Miyamoto lá, aproveita o Pikmin. Pikmin 4 existe, não foi um meme que Miyamoto falou, não foi uma coisa que ele tentou forçar acontecer. Pois é. Existe de fato, e vai sair ano que vem. Ok. Eu Eu tô gosto de Pikmin. feliz. Não é o tipo de jogo que eu pego no lançamento, mas eu gosto. Então, um dia eu jogo. Eu amo Pikmin. É tão charmoso. Isso é. E às vezes é um pouco relaxante até. E ao mesmo tempo assustador. Tem uns momentos que. É engraçado como Principalmente dois. Pikmin consegue te relaxar e te dar quilos e quilos de ansiedade em um só jogo, em um Muito. só pacote. Sim. Uns bichos estranhos, umas coisas meio estranhas, uma lore meio estranha também. Você fica tipo. Ao mesmo tempo tem uns bichinhos fofinhos, Ah, uns que Pikmin fofinhos. relaxante andar aqui nesse Tem uns Pikmin jardim. pedra, aqueles olhinhos lindos, Os Pikmin fofinhos. cantando quando você tá andando com Aí eles se eles. afogam e morrem, faz fantasma deles, você fica, É oh. um monstro gigante, aparece, come todos eles, você fica. Não! É. Eu gosto. Bom jogo. Pikmin é bom. Boa série. É bom. E eu gosto de ver o Miyamoto. Miyamoto tava feliz. Miyamoto feliz é legal de ver. Dá pra ver empolgação na cara dele, tipo, falando de Pikmin. Mas não tivemos detalhes sobre o filme do Mario. Infelizmente não tivemos outro Chris Pratt. Ah, é. Mas tudo Eu bem. acho que esse filme do Mario. A Nintendo ainda tem algum jogo do Mario pronto pra lançar no mesmo ano que esse filme sair, ou perto. Então acho que ela tá guardando alguma coisa Vai ver o filme tá sendo atrasado porque aí. É, eles por causa do estão jogo. atrasando o jogo. Acho que a Nintendo tá guardando muito jogo. Porque tem muito rumor de jogo da Nintendo, tipo, grande, que a gente não sabe, que não, parece que nunca é anunciado. Tipo, Metroid Remake, Donkey Kong tem rumor, Mario deve ter. A equipe deve estar fazendo alguma coisa, com certeza. Tipo, Tem. e ela deve estar guardando tudo pro lançamento de um novo hardware, eu tenho quase certeza disso. Será? Porque tudo que ela mostrou nesse Direct são projetos menores. Pikmin é um projeto menor, eu acho, pelo menos. Monde Kirby, que são projetos menores. Só o Zelda, que é um jogo grande pra caralho. Vamos aproveitar que você mencionou Kirby e falar de Kirby. Remake, basicamente, Esse anúncio foi Return muito to inesperado Dreamland. também. Realmente Eu não foi bem esperava. inesperado, especialmente porque a gente acabou de sair de um jogo de grande Dois jogos escala. do Kirby. Um de grande escala, um spin-off menor. E eles têm outro! De todos os jogos que eu imaginava que ia ter um remake ou um remaster, tipo, eu não imaginei que o Kirby do Wii, que é um jogo ótimo, adoro aquele jogo, ia ter um É um remake. jogo ótimo. Inclusive o glow up dá pra ver que é bem grande, realmente se esforçaram. Oi? A mudança gráfica dá pra ver que foi grande, tipo, no remaster. Tipo, dá pra ver que estão se esforçando, né? Tipo, não é só um upscale, não. Eu não Tem, já refizeram. Eu não entendi por que os personagens têm uma borda, uma linha ao redor deles. Achei meio estranho. Eu vi alguém falando que é baseado num jogo que foi cancelado do Kirby. Não sei se era pro Wii ou pro DS, não sei. E lá eles tinham as bordas pretas. Eu só consegui pensar que parecia Smash 3DS. Eu também. Tá bonito o jogo. E ele tem uma nova habilidade, né? Eles botaram isso na propaganda. Mas eles não falaram sobre um online. Não falaram, deram foco muito que vai ter um local play. E a Nintendo não costuma. E a Nintendo acho que não sairia se tivesse online. Porém, ela já fez essa besteira com o 3D World de não anunciar que tinha online, que era uma feature bem grande. A gente teve que descobrir depois por um site. Então. E aparentemente tem algum lugar na internet falando que o jogo vai ter online. Vai ter É, mas aí. o uso de online de alguma maneira. Então, Não. e por um lado, a gente esperança que a gente quer que seja multiplayer, só que pode ser só time trial, sei lá. Mas se for online cooperativa, a Nintendo não falar isso, eu acho muita Burrice. besteira. Burrice, é muita burrice, tipo, é muita cara da Nintendo. Tiro no pé. E eu me interesso mais pelo jogo se ele tiver um online, Dá porque replay. jogar de novo, eu posso jogar o de Wii. Eu tenho o de Wii aqui e eu posso jogar. Agora jogar de novo com amigos online. Porque infelizmente eu não tenho a possibilidade de jogar com quatro pessoas. A Local. Nintendo devia ter aprendido a se custar a Live já. Exato. Que era um jogo focado nisso, inclusive, e eles não botaram online. Aí o Forgotten Land não teve, e agora esse talvez não tenha. É, aí já diminui. Eu acho que diminui muito o valor do pacote. Eu sinceramente acho que botar online jogos que tem multiplayer já lockouts é uma adição de valor muito grande. Ainda mais hoje em dia. Mas ó. É a diferença que faz às vezes eu comprar um jogo, tipo Mario Party. Se não tivesse online, eu não tinha comprado, não, o Superstar. Entendo. Mas Dreamland é um dos meus. Return to Dreamland é um dos meus jogos do Kirby É um favoritos. Kirby muito bom, Ele é foi muito o bom. retorno do Kirby. Tipo, eu gostei pra caramba do jogo quando joguei. Muitas músicas boas, muitos poderzinhos novos legais. Ele trouxe o gameplay que você vê até hoje, assim, no Kirby. Que foi usado no Triple Deluxe, no Ele Roboboff. aumentou o que tinha no Superstar e nos jogos de Game Boy Advance e DS. Ele pegou esse negócio e transformou num gameplay ainda mais satisfatório, assim, mais gostoso de jogar. E aí, a partir daí, só botaram coisa em cima disso. O que eu fico feliz, porque é muito bom. Eu gosto pra caramba dele. As músicas são muito boas, nossa. Ah, sim. É uma das melhores trilhas sonoras do Kirby. E foi o que introduziu também o Kirby Chicote, que é um dos meus favoritos. Eles mostraram uns jogos de Nintendo 64 que vão ser adicionados à biblioteca do Nintendo 64. Palette Wings, Mario Party, Mario Party 2, Mario Party 3, Pokémon Stadium 2, 1080 graus, Snowboarding, Excitebike 64. E aí eles viraram e falaram: ah, e tem mais uma coisa aqui. E foi um grande anúncio. Surpresa o GoldenEye ter voltado. GoldenEye 017. Com online. Com online. Com Que é online como online todos os nativo do outros. emulador, na verdade. A minha preocupação é que o controle seja. Que o controle vai ser, provavelmente, muito provavelmente vai ser o controle do jogo Original. original, que é meio estranho. Mas, porra, jogaço pra jogar com os amigos e tudo mais. Primeiro jogo da Rare, vamos ver se eles, com o tempo, botam um Diddy Kong Racing, Donkey Kong Não, teve 64. Banjo. É verdade. Mas eu Primeiro entendi o que jogo. quis dizer. Tipo, o primeiro jogo, mas talvez. Não. Primeiro. Pelo impossível, talvez. Mas é, agora que pensou, que a gente que falou, o Banjo tá aí e. Não, é bola, continua botando jogo, porque. Bota Perfect Dark, bota Donkey Kong 64 de vez, sim. Eu sei que o GoldenEye não é o primeiro jogo da Rare. É o primeiro jogo da Rare que mostra que o Banjo não foi uma exceção. É, pode ser. É. Eu acho que o Donkey Kong 64 sem chance, porque já teve no, né, no Wii U. Agora o Diddy Kong Racing é uma grande. Cara, Diddy Kong Racing, eu quero. Mas eu tô feliz com esses jogos que eles Cara, mostraram. Mario Party 2. Eu fiquei surpreso que a Nintendo botou os Mario Party antigo. Achei que ela ia deixar só o Superstar. É, tá, fazer esse buraco, topar esse buraco. Ela botou todos os antigos lá. Então a gente vai ter 15, 17 tabuleiros pra jogar se quiser. Eu acho que Mario Party 1 Superstar. não vale muito a pena. Superstar não, pelo visto, não vai receber atualização, né? É. Não. O histórico daquela empresa que faz os jogos do Mario Party e do Clubhouse é eles vão lançar uma sequência depois. Com uma, tipo, vai ter o Mario Party Superstar 2 com os tabuleiros do GameCube. É bem possível, né? Vem a cara, deixa eu fazer isso. Mas a gente pode jogar Mario Party 2 no tabuleiro do Velho Oeste de boa agora. Se não seja no Trassérie no Mario Party Superstar. Isso vai ser tão legal. E os minigames do Pokémon Stadium, Pokémon Stadium 2, eu gosto, acho legal. Também acho muito bom. E só acho uma pena que o Pokémon Stadium, se você não tem o suporte ao Game Boy, ele torna o jogo impossível, porque ganhar os bichos lá com o Ah, Pokémon de aluguel sim. é muito difícil. Eu É, queria, por isso eu eu não queria que tivesse penso. anunciado o Game Boy pro Switch online pra ter integração com isso aí. Ok, vamos lá. Legal os jogos que eles anunciaram, mas eles não deviam ter parado aí. É, isso já era esperado, né? O mínimo. Pois é, isso é. Já era pra ser implícito, era pra ser só uma coisa tipo. A gente vai adicionar mais jogos de 64, olha só esses jogos. E além disso, olha, mais valor pro seu Nintendo Switch Online. Eu Jogo de acho Game que Boy. eles perderam uma grande chance, porque, tipo, vai chegar a época que o pessoal vai querer renovar. Eles têm que ter um incentivo pro pessoal renovar. Se o pessoal não tá satisfeito com o serviço agora, eles não botarem nada de novo grande assim, vai fazer o pessoal não querer renovar. Tipo, o jogo de 64 já tinha ano passado, vão continuar lançando um por mês, pelo visto. Não anunciaram nenhuma DLC nova pro pacote. Isso foi E aí? uma coisa que eles que eles fizeram todo ano, desde o que eles O ano mais adicionaram, fraquinho foi o do Mario, do ano do Mario, mas que ainda eu assim acho teve alguma coisa. que eu meu chute é que foi por causa Da pandemia. da pandemia. Mas ainda assim teve o Mario 35, pelo menos, que era uma coisa diferente. Esse ano não teve nada, só teve, olha, mais jogos de. A minha esperança é que, como o Expansion Pack lançou no final de outubro, na época da DLC do Animal Crossing, muita gente assinou também, que foi início de novembro. Minha esperança é que talvez a Nintendo esteja guardando algumas coisas para anunciar só agora em outubro, separado. Espero. Mas acho que assim, se ela já tem plano, é um desperdício não anunciar isso no direct, que todo mundo tá vendo. Com Ainda mais que certeza. tá falando do seu serviço já. Pois Então é. acho que não tem nada não, acho que eu tô me iludindo só. Pois é, vamos esperar, mas Nossa, se eu tô tivesse um já lançado pouco Game Boy chateado. Advance no Switch Online com Golden Sun, eu poderia pela primeira vez terminar Golden Sun. Eles podem, não precisa nem ser Game Boy Advance de cara. Bota o Bota o Game Boy Zelda's Oracles Color, lá. e aí depois vai para Game Boy Advance. Não ligo. Pode o Game Boy Advance pode ser até parte da expansão também. Só ajuda aí, Nintendo. Me ajuda a te ajudar. Tá na hora de botar mais valor nesse pacote. Tipo, legal, a DLC do Mario Kart foi uma coisa muito boa. Mas e só tem isso jogo de 64. Tipo, teve DLCs velhas, beleza, isso é bom, mas. É DLC velha que tem chance de ter ou não já. Mas Mas eu, sobre no geral, eu fiquei satisfeito porque eu sei que eu vou jogar algum daqueles jogos online mesmo e GoldenEye é GoldenEye. 1080 graus, Eu nunca joguei isso aí, yes! por exemplo, posso jogar. Eu sempre gostei muito desse jogo. Mas mantendo a conversa sobre atualizações, Mario Kart 8 Deluxe mostrou que ele vai ter uma atualização lá no final do ano, perto do Natal aí, que vai ter uma pista natalina, Merry Mountain. Mas imagina quando a gente chutou que seria isso, né? Teresa É, Pisciotti. eu tinha tratado essa pedra aí, sei lá como é a expressão. É, Peach Gardens também é legal, legal, mas não tem muito que falar sobre isso. Estamos esperando. É, uma Splatfest nova tá vindo aí pro Splatoon 3. É, o que você leva pra uma ilha deserta? É, material, tipo, instrumentos que te ajudem na sobrevivência, comida ou diversão? E tá todo mundo falando, ah, diversão, mas ah, tá bom, Bear Grylls, que come inseto e consegue fazer cavar buraco com um toco de madeira. Quero ver você sobreviver numa ilha deserta. Eu não, eu levaria um facão para cortar coisas. Gente, vocês estão tudo errado. Tem que levar diversão para manter a sanidade e se ter diversão pro resto da sua vida. Você consegue improvisar as ferramentas na ilha e você consegue achar o que comer na ilha. Você não consegue criar um switch na ilha. Essa galera Leva o switch. vai pro Largados e Pelados e tipo, ah, eu trouxe esse isqueiro aqui, você, ah, eu trouxe meu Switch. É. Uau! Ah, eu faço fogo batendo galho no outro na pedra. Pronto. Eu vou criar um Ai, ai. switch como na ilha deserta? Eu posso criar fogo na ilha deserta. Eu posso fazer um switch na ilha deserta. Enfim. Ó, Stonks, A gente Stonks, é só complemento. vai ter essa discussão todo Splatfest, ok? Sim, a graça das festas é discutir coisa besta. Levar muito a sério. Mas eles também falaram que vai ter uma atualização em breve também. Eles não mostraram muita Com coisa, certos só. erros de conexão, primeiro, pelo menos. É de se esperar que vai crescendo em conteúdo o jogo com o passar do tempo. Tá vindo aí mais coisa. Também o Mario Strikers teve É, atualização, você não lembra. Pauline e Didi. Eu esqueço disso porque eu não peguei Mario Strikers. Eu meio que queria, mas também eu espero para, sei lá, algum momento que tiver mais fácil de pegar. É. Eu esqueci que esse jogo tava recebendo update grátis ainda. Pois é. Esse é só o segundo update. É, o Talvez intervalo tá longo, então. eles provavelmente vão falar quando, ah, esse é o último update, né? Então. É, eu acho que vai depender de quão bem o jogo tá indo, tanto em público quanto em venda. Se continuar, se estiver indo bem, então vai mandar update por um tempinho. Se anunciar do nada que parou, ups. Mas os jogos atuais da. Eu vi os jogos atuais esportivos da Nintendo, eles estão faltando coisa. E eu vi uma pessoa, eu vi em algum lugar na internet, eu vi um vídeo de um cara falando que atualmente a Nintendo acha que um modo online é o suficiente. É, Que não é ele. suficiente, tipo, é uma coisa muito importante para um jogo desse tipo, mas tem Sim. muita gente que não gosta de jogar online, e esse público também tem que ser entendido. É, um modo online é essencial, mas ele não é o suficiente. Você não pode só falar. Botando modo online, tá ótimo. O Isso vai Mario. segurar uma parte do público, mas tem outra parte que quer a experiência single player. Exato. E aí o Mario Tennis foi assim, o Mario Golf foi assim, e agora o Mario Strikers também parece que foi assim. Eles só botaram um jogo. Sem nada que faça você rejogar, que faça você continuar no jogo, além de joga com online com seus amigos. Fora que o online é um custo adicional pra pessoa. A pessoa pode nem querer assinar o online, tem que assinar. Ou seja, realmente, se você parar pra pensar, os jogos antigos. Nossa, se você comprar o jogo sem ter É. online, Você tem que pagar mais US$ 20, pelo menos. caraca, você não tem mais nada. Exatamente. Tipo, se você parar pra pensar nos jogos antigos desses esportes, a maioria tinha conteúdo pra caramba. Mario Tennis 64 tinha conteúdo, Mario Tennis GameCube tinha conteúdo, Mario Golf. Então, o que que houve aí? O que que mudou? Qual prioridade? O que que aconteceu com a prioridade? Eu vivia O gameplay continua sempre falando. muito bom, mas e o resto? Pois é, não, eles evoluíram pra caramba o gameplay de tudo, e deixaram super. Pelo menos o Mario Tennis, que eu posso falar com propriedade do Mario Tennis, que é o que eu joguei. Ele tem o melhor gameplay da série. Mas ele só tem Pois é. isso. E o jogo de 64 parece mais completo. Dá uma sensação de jogo mais completo do que esse. E essa coisa deles trazerem personagens com update, eles com isso eles tiraram o negócio de destravar personagens. Sim, ainda essas coisas saem completo ainda, o que é esquisito. Dá a sensação de que o jogo saiu incompleto e eles não deixam, não dão aquela sensação de, ah, olha, pô, destravei a Daisy, sei lá. Você não tem pra quê zerar Jogar o o single jogo, player, né? zerar o Tipo, single se você não player. abre nada. É. E nem, pior que normalmente single player nem é difícil o suficiente pra você manter pelo menos teu desafio, nem isso tem. Essa geração do Switch, ela tem trazido alguns dos melhores jogos de algumas das séries, mas tem em um certo ponto tá pecando muito. O Mario Tennis, Mario Golf, Mario Strikers e até Mario Kart, eu vou falar. Mario Kart 8? É, o Mario Kart 8 é perfeito. Mas o Deluxe, ele veio tipo tudo destravado, toma aí. Ah, entendi. Nesse ponto também. Ele meio que foi lançado no, de um jeito meio joga online com seus amigos aí. Ele também sofre um pouco disso. Porque que você ganha ganhando o troféu com três Ah, estrelas você lá? abre a grande Gold Mario, ué. Você não quer jogar com Gold Mario? Ah, é verdade, né? Que, Não quer é, jogar com Gold uau! Mario? Eu Uau, que preciso fazer isso decepcionante. agora. É meio chato. É, isso eu concordo. A Nintendo tem que pensar também na experiência single player. Bota o modo aventura no Mario Kart, bota mais campeonatos e modos no Mario Tênis. E engraçado que no Mario Golf, eu acho muito essa. Eu acho incrível. Não sei o que houve com o Mario Golf no 3DS, mas lá acertaram tudo. Mario Golf 3DS é um jogo completíssimo, tanto no online quanto no conteúdo. Não sei o que houve com a Camelot depois disso, que não se fez mais direito. Foi uma exceção à regra aquilo. Eu quero acreditar que a Camelot queria fazer mais, mas a Nintendo falou: não, não, não, lança logo, tá ótimo assim, bora. Porque É, eu pode ser. a Camelot não é de fazer jogo ruim. É só nos últimos jogos, nos últimos anos tem sido, parece que ela tá fazendo jogo por obrigação, assim. Virou fábrica de esporte do mar. É. Rotacionando tênis e golfe. E o Mario, mais uma vez, Mario Tennis Aces, muito bom. Só precisa de mais coisa pra fazer. Eu adoro aquele jogo, mas online, além de ter um matchmaking estranho, um single player dura 3 horas e não é tão bom assim, não tem mais nada. Podia, sei lá, destravar uma raquete brilhante, assim, uma raquete de ouro. Outro jogo muito bom também, mas peca disso, que é o Switch Sports. Ah, é? Sim, Switch Sports é um jogo que até tem um update nesse Direct, vai ter um modo golfe. Tipo, é um jogo muito com gameplay ótimo também, só que ele foca totalmente no online, basicamente. Você não tem muito o que fazer no single player. E seria uma boa chance de fa seria uma boa hora de fazer o Wii Sports ter um single player legal, porque o do Wii era mais que era uma demo das coisas. Muito boa, inclusive. E o Pois single Switch Sports foca no online, que o online é bom, é divertido, mas se a pessoa não quiser jogar online, não tivesse Natura, o que ela fazer? Jogar com o pessoal local, beleza. Isso quando não tiver ninguém pra jogar. É mesmo pelo problema do outro jogo do esporte do Mario, tinha que ter um single player legalzinho. Bota o modo carreira, que você vira o mestre daquele esporte, tipo, começa a jogar torneio grande, ganha status do seu personagem, melhorar o saque, sei lá, enfim. Não precisa nem É isso. ser uma coisa que a melhora faz você ficar melhor. É, pode ser só uma coisa visual lá, uma coroa que diz eu ganhei em todos os campeonatos desse esporte, coisa assim. É. Pois é. É, tá aí. Nintendo faz seus jogos multiplayer com uma coisa com conteúdo single player também. Porque tem pessoas que. E Porque isso você dá mais coisa para você jogar, mas. É, sei lá. Acha que esse Splatoon se encaixa nisso aí também? precisa parar pra pensar na nossa lógica, e aí? Eu só acho que a diferença é que eu acho que Splatoon é um jogo mais completo no geral. Nos modos em si. Mesmo se você pegar Porque Splatoon, como. se você pegar só a campanha, só tem a campanha que dura 5 horinhas e não é tipo o foco do jogo. Sim, mas no caso o foco dele é online e inclusive no, vários modos online possíveis que você pode jogar. Várias maneiras de jogar online. Isso é verdade. Ele é mais completo, também acho. Por exemplo, se você pegar Mario Tênis, ele basicamente joga o tênis online, não tem muita variação, tem outros modos além do tênis. Com certeza Mario ele não Kart se encaixa da mesma tem a maneira. batalha, tem as corridas. E Mario Kart também tem um gameplay muito bom. Eu entendo a similaridade assim, mas Eu joguei mais a pergunta porque eu não, também não comparo da mesma forma que a gente tá falando, é bastante diferente. Mas tem alguma coisa que torna diferente. Eu acho que tá Sim. na qualidade dos modos, na qualidade do pacote no geral. Porque os modos online dos jogos de esporte são só. Joga online com o cara aí. Joga online com o E aí eles desconhecido ou tendem a joga morrer um online pouco com. rápido, infelizmente. Ah. Ou joga online com seus amigos. É só isso, não é. Ah, olha, tem o Salmon Run pra jogar com os amigos ou pra jogar com Tem esses pessoas mapas qualquer. Tem diferentes, tem mapas diferentes, esses modos de jogo modos diferentes. diferentes. Você pode jogar ranqueado, você pode jogar Tug of War. E o Mario Kart tem as 48 pistas diferentes, tem o modo batalha, enfim, é. É que tá, o valor do pacote, a qualidade do pacote é diferente, porque no esporte realmente você tá preso naquele esporte. E tênis, querendo ou não dá pra sair muito da quadra Dá, nenhum assim. esporte dá, tipo, esse é o negócio. Então a gente tem que focar em realmente Tem single que player pra ter um focar diferencial maior. no que fazer dentro disso, desse formato na quadra. Você pode. Aí você tem que Como. fazer. Aí você tem que ser criativo. Quadras com temáticas, ou campos de golfe com temáticas, ou no caso do Mario Strike, arenas com temáticas, modos diferentes dentro, tipo o ring shot do Mario Tennis, que eles nem Como um aproveitaram jogo de direito. 64 tem mais conteúdo do que Tinha um um jogo modo de Switch? tinha um modo com item no Mario Tennis 64, tinha um modo ring shot, tinha várias maneiras. No 64 eles conseguiram variar o tênis, que não tem muito o que variar, e no Switch não conseguiram. Ou seja, tem uma coisa muito errada acontecendo. Cinco gerações de diferença e o 64 conseguiu ter mais coisa. Parece que tinha mais carinho, mais esforço, mais vontade de fazer algo com aquilo. Não que não tenha no Ace, os caras realmente se esforçaram no gameplay, mas alguma coisa mudou. Sim, eles se esforçaram e o gameplay é ótimo. Eu quero manter essa mensagem. O Eles não fizeram gameplay algo meia é boca, ótimo. eles só não. Só não sei, a gente não sabe porque não fizeram além. Não sei se é questão de orçamento, não sei, mas enfim. Teve um trailer de Enfim, Bayonetta, esse né? foi o huntzinho Foi. do esporte. A gente pegou o negócio e abraçou ele, né? Pegou o assunto e falou: agora eu vou adotar essa ideia. Teve mais um trailer de Bayonetta. Bayonetta tá quase saindo aí, mês Admito que que eu vem. não. Como o jogo tá saindo e eu vou pegar, eu admito que eu não quis ver muita coisa. Ah, Eu tive. sim, Eu achei a Nintendo já mostrou demais. tô de boas. Mas eu achei legal que eles explicaram meio que a premissa. Que o primeiro jogo, ela tá. A Bayonetta Primeiro jogo tem alguma coisa acontecendo. tá numa jornada própria querendo resgatar suas memórias. É uma luta. Ela luta por ela. Aí no segundo, ela quer salvar a Jeanne. Então é uma luta para salvar a amiga dela. E agora é uma luta para salvar o mundo, para salvar as pessoas, a humanidade. Eu foquei nisso e o resto eu fiquei tipo, tá. Eu vejo quando eu jogar o jogo. Pois é. Esse jogo parece estar. A não ser que alguma coisa dê muito errado, o jogo parece muito bom. Eles A não ser que o jogo lançaram. tenha algum gimmick muito estranho. Eles lançaram um vídeo De gameplay 8 minutos. de 8 minutos. Eu não vi, Também não não, vou também não ver, vi. mas tá lá. Pra Quem quem viu falou que quiser tá muito ver. bom, né? Então vamos ver. DLC de Xenoblade. Não, Xenoblade 3, no caso. Tá curtindo o jogo? Xenoblade 3? Você jogou um pouco. Então, tem alguma coisa acontecendo. O jogo não tá me prendendo muito. Eu joguei umas 6, 7 horas, mas alguma coisa não me deu gancho ainda. Não tô achando o cenário tão interessante de explorar. Você não acha que é porque você tá no começo? Porque pode ser. Não, você, tipo, o primeiro Xenoblade também, as primeiras horas, não só... É, oh, sim, meu Deus. O primeiro Xenoblade ficou bom só na Galoplanes, de fato. É. Alguma coisa não me prendeu ainda. Tipo, as músicas não tô achando que são tão boas quanto a do Windows 2, apesar de não serem ruins. Uhum. E o combate até um momento tá um pouco simples, não sei. Mas pra mim o que tá mais me matando mais é que eu até agora, pouco eu joguei, o cenário tá um pouco sem imaginação, na minha opinião, uhum. Que é a coisa que eu mais gosto de Xenoblade, cenários imaginativos, e a trilha sonora de batalha tá maravilhosa, mas a trilha sonora de campo eu acho que tá um pouco fraca ainda. Mas eu joguei muito pouco e eu posso estar um pouco fadigado de RPG, então eu não vou falar muito até jogar mais. É, pelo que você falou, você ainda. Você não. Não tô no capítulo 2 só. Não viu nem a superfície da superfície do. E o Xenoblade 2 também demora um pouquinho pra pegar no tranco, às vezes, no combate e tudo mais, então. Só que a questão é que o Xenoblade 2 me encantou de cara com a temática dele, aquele mar de nuvem e os vários titãs diferentes. O 3 tá um pouco misterioso ainda. Uhum. E os cenários estão um pouco vanilla, vou dizer assim. Certo. E pra mim, o grande barato de Xenoblade são cenários. Mas eu vou jogar mais e eu vou ter uma opinião melhor depois. Pode ser que o jogo, uma hora, comece a engrenar mesmo, comece a aparecer um cenário maluco, você fica uou! E as músicas começam a ficar aquelas grudentas que sempre tem. Beleza. Mas, por enquanto, não tô com opiniões muito fortes sobre ele. Eles também tiveram o Mario plus Rabbids, Sparks of Hope, que não foi nessa apresentação, mas teve na apresentação da Ubisoft. A Ubisoft Forward também teve recentemente. Eles mostraram que vai ter uma DLC com ninguém mais, ninguém menos do que Rayman, personagem da Ubisoft. Pois é, o Rayman, primeira vez que ele aparece de novo em alguma coisa, acho que muito tempo. Faz muito tempo que ele não aparece. Ainda mais em HDzão. Eu acho que a última vez que ele apareceu foi o jogo dele, o Rayman Legends. Foi bastante tempo. Talvez algum Rabbids, algum jogo dos Rabbids. Mas é, muito tempo que ele não aparecia. E mostraram só a testa dele e eu já achei, tipo, muito charmosa a testa. A testa dele. Sim, mostrava um teaserzinho pequeno. É. Mas você tá empolgado pro Mario Rabbids? Eu tô pra caramba, sim. Eu quero muito esse jogo. Eu gostei pra caramba do primeiro jogo. Eu acho que eles vão expandir a ideia dele. O que eu vi até agora de uma maneira bem legal. Vai ter o Bowser jogável. Foda. Dito isso. Ah, inclusive a DLC do primeiro Mario Rabbids é muito legal. Talvez até melhor do que o jogo original, que é... Esse eu não joguei, admito que eu meio que fiquei fadigado do jogo depois de terminar o jogo da DLC, mas falam que é muito boa. É, Donkey Kong. Eu deixei pra jogar bastante tempo depois. Quando eu finalmente joguei, eu tinha até esquecido como era o jogo, quase. E ele é... bom, ele é um bom DLC. É curto, mas é muito bom. E ter o Rayman, no futuro uma DLC com o Rayman, aparentemente vai ter mais depois. Enfim, eu tô muito empolgado pra esse jogo. O jogo parece que ele tá indo tipo, com tudo pra sequência. Tipo, vamos fazer. O primeiro jogo deu certo, agora vamos dar mais dinheiro pros caras fazerem mais coisa ainda agora. Vamos fazer, esforçar mais ainda. Tá tudo pronto já. Aham. Uh-huh. Eu também tô interessado. Você sabe exatamente o que eu vou falar. A gente tem um histórico de que. Se a gente esperar, ele cai de preço. Espera uns 3 meses e ele vai cair o preço 50% lá. Sim, daqui a um ano tá 50%, daqui a um ano, daqui a 2 anos você tá com ele por R$60. O que não acontece com o jogo da Nintendo, então não precisa ter pressa. Aí eu fico em conflito, assim. Eu quero muito jogar o mais rápido, o mais cedo possível, mas também dá pra esperar. Dá. Pra não gastar tanto dinheiro. Vamos esperar. Eu escolhi esperar. É isso. Ele vai sair uma semana antes de Bayonetta e 3 semanas antes de God of War. Então, é impossível eu jogar ele agora. Eu jogar ele no lançamento, porque eu já tô com meus R$ 600 gastos. Tem mais alguma coisa que você quer falar antes da gente falar sobre a última coisa? Deixa eu ver. Não lembro de nada que tenha sido marcante. A gente não falou sobre algumas coisas, beleza, mas se vocês acham que faltou alguma coisa, comentem. Lembrando que você pode comentar no YouTube, no Twitter, em vários cantos, ok? Bem. E agora só resta falar sobre a coisa que nada aconteceu. Tivemos lá. Porra, eu vou Mais um falar. trailer de Zelda e nada foi mostrado direito. Fiquei um pouco decepcionado assim com o final. Eu gosto de nessas directs que aquele último trailer seja uma coisa que eu não esperava. Eu gosto de ser Era pra ser do King Kong, né? surpreendido. Seria mais interessante se fosse o Kirby tivesse sido a última coisa. Porque eu não esperava, mas É quando verdade. mostraram lá, Zelda, beleza, Zelda, vamos ver mais detalhes de Zelda. Tá um pouco mais claro, mais ou menos, como funciona o mapa, né? Se você assistiu o trailer em velocidade 0.5 e vê lá o cenário, você meio que vê que é o mesmo mapa do primeiro jogo, que aparentemente algumas áreas estão erguidas no céu. Eu reparei que quando eu mostrar lá embaixo, eu reparei uns pontos de referência do Breath of the Wild que tava igual, mas tem mais parte em cima. Pode ser coisa embaixo também, nos buracos que foram feitos, não sei. Exato, quando você vê a parte onde tem os buracos, eles parecem ter uma. Se tiver um mundo underground, vai ser bem legal. Sim. Tem. A gente. Esse é o problema, a gente só tem teoria, a gente sabe, a única coisa que a gente sabe do jogo. Tem o mesmo mapa e tem parte no céu, e mais nada! Aí eu vou. Agora o Link tem E o nome? uma asa delta invertida, porque é É, um uma coisa do Fortnite, negócio que verdade. ele surfa no É, tem ar. uma asa delta do Fortnite. E o nome, e agora temos um nome, e é isso, tipo, a gente não sabe exatamente onde vai se passar a aventura direito, tipo, qual é a ligação das coisas, a gente não sabe exatamente As shrines nada. vão A gente pode voltar. ter teoria de que vai ter 7 danos, porque tinha 7 coisinhas na parede lá. O jogo vai ser. O jogo, tipo. Eu não acredito que eu tô tendo que perguntar isso, mas o jogo vai ser mundo aberto de novo? Ficou bem ambíguo, assim. Inclusive o nome do jogo é ambíguo, porque eles mostraram lá Tears of the Kingdom ou E Tears ninguém of the falou o nome do Kingdom, e jogo ninguém alto. falou em voz alta para você saber o que é. E conhecendo a Nintendo, ninguém ia falar esse nome do jogo, ninguém vai falar esse nome, falar em voz daqui a uns meses, vai ficar um mês sem falar. Vai demorar pra gente finalmente ouvir e saber o que é. Eu acho isso legal, eu acho isso empolgante. Eu acho legal, mas ao mesmo tempo acho estranho, porque o Breath of the Wild, quando tava 6 meses antes de sair, 9 meses antes de sair, os caras mostraram um trailer, o primeiro trailer do Breath of the Wild, o primeiro trailer lá daquele Open World lá da E3 2016, ele mostrou porque o jogo era. Olha esse mundo aqui, olha essa aventura que você vai ter. E é isso. Esse não tá mostrando muito. A gente não sabe muito bem sobre o que se trata, essa é a questão. Eles mostraram só um pouquinho de novas mecânicas, assim. É, Eles tem novas mostraram que tem mecânicas. essa coisa que. Esse poder que parece ser que nem os outros lá. Como era o nome desses Chique poderes? Slate lá. Da Chica. Que. É. Do seu iPad lá. Que você tinha lá o negócio de parar no tempo e aí você dava porrada e ele saía É. voando. Ele acumulava As a runas, falam que é porrada. runa. Aí você tinha o gelo, que você fazia a água congelar um bloco de gelo acima dela. Você tinha a bomba, você tinha. Tem mais uma coisa. Ah, o negócio de mexer com metal, o ímã. Magnesia. E agora você tem um negócio que faz um objeto voltar no tempo, parece. Tem um que atravessa objetos sólidos também, não sei se é. O único que eu consegui identificar o que é isso, que ele tem, tipo, uma rocha, ela rola colina abaixo. Aí você bota esse poder nela, ela rebobina. Foi o que eu entendi, pelo menos. Essa é a única coisa que eu É tenho. verdade. Eu acho muito estranho como o jogo tá perto de sair e não tem muita coisa. É tanto aguardando. Eu acho estranho esse segredo todo pra um jogo que teoricamente é pra ser uma sequência de um jogo que a gente já sabe o que que era. Eu acho muito esquisito isso tudo. Pois Acho que é. vai ter um direct maior aqui pra focar nele sim, talvez em janeiro ou É, perto do. Que vão falar mais coisas. com certeza eles vão falar mais coisa. Eu acho que vai ter uma direct específica É. para ele, E a gente finalmente vai saber, tá, como vai ser a dinâmica de tudo. ou talvez um Treehouse. Talvez eles façam uma apresentação que seja tipo, ah, vamos jogar aqui, olha, tô aqui jogando, olha só, você pode escalar essa parede, que legal, né? Deve ter alguma coisa assim. Eu só quero saber sobre o que o jogo é. Agora ele tem data, eles finalmente botaram uma Sim. data pro Fiquei jogo, surpreso. 12 de maio. Achei uma data específica, até não é uma data de. Tipo, se fosse março, eu acharia que a É. Nintendo podia estar lançando junto com o hardware novo. Mas maio não é data de lançar console, nem revisão, nem console novo. Então. Se eles fossem lançar com um console novo, eles já teriam mostrado o console. Eu acho, eu já tô prevendo que ano que vem é o ano que eles vão revelar o console. O novo console. Eu tô com uma teoria muito maluca aqui. Eu acho que é bem maluca, não vai acontecer, mas. A Nintendo tá focando muito nesse final de vida do Switch em jogos que com online que vão ter que você vai ter update por um tempo pra manter a galera jogando no console. Mario Kart vai ter update até 2023, Splatoon até 2024. 2024. Você acha que Zelda pode entrar nisso de alguma forma? Você acha que eles vão fazer um Zelda meio serviço, entre aspas, em que vocês vão ter update de ilhas novas no céu? Tipo. Ah, tô chutando coisa maluca aqui. Será que eles estão experimentando um formato diferente com Zelda? Não sei. Tipo Genshin? Meu Deus, eu falei Genshin. Não é que eu queria falar Oh, isso, mas não. tipo. Eu não sei o que. A gente não sabe. Eu tô achando muito estranho, a gente não sabe nada do jogo, então eu tô com teorias malucas. É uma ideia interessante. Mas Será que vai ser um Zelda e serviço, um Zelda que você vai ter. Ah, daqui a 2 anos. Cara, por mais de 2 anos eu vou lançar o update com novas ilhas e novas coisas no chão, no underground. Fiquem atentos. Pra manter a galera jogando novamente até sair o Switch 2. Eu dou certeza que vai ter algum DLC, alguma coisa assim, É. de ah, uma expansão da história, olha, pra você ver uma coisa a mais, olha, pra você ganhar uma moto. Teve isso no Breath of the Wild, deve ter isso nesse. Alguma coisa do tipo. Mas, né, tá uma grande Porque eu tô incógnita. surpreso da Nintendo tá lançando um jogo tão grande quanto esse Zelda 2 agora pro Switch no sétimo ano dele. Tipo, é o tipo de coisa que talvez a Nintendo fosse guardar para outro console, a não ser que ela esteja planejando alguma coisa diferente. Não sei, eu tô tendo teoria só. Eu tô feliz de estar lançando no Switch, quero que seja no Switch mesmo, não quero comprar outro console não, só tô surpreso com isso. É uma bênção e uma maldição que ter o É. Switch ter uma idade útil tão grande assim. Ele tá se mantendo bem e não tá dando sinais de que vai E eu acho isso parar ótimo. tão cedo. Sim, é ótimo pra gente que não vai precisar comprar um console novo. E ao É. mesmo tempo, aos poucos, o Switch vai ficando cada vez mais velho. Vai ficando difícil. E assim, fica uma vontade de um console novo para ter Mais features, mais coisas. mais recursos, mais coisas novas, já na máquina, assim. Que eles podem fazer isso num grande upgrade de software, mas eles não vão. Nossa, velho. 6 anos e o Switch ainda só tem um tema branco e preto. Tipo, aquilo parecia tão promissor. Pois, né? É estranho, é um pouco estranho que eles meio que lançaram o Switch e abandonaram da É, forma eles como meio ele. que lançaram o Switch e eles perceberam que eles queriam focar só em jogo, jogo, jogo e tipo, é isso. Tipo, e nisso eles estão dando muito bem, os jogos estão dando certo. Mas em realmente, em termos de função, o Switch tem pouca coisa. Mas acho que a Exato. função principal dele, ele executa muito bem, que é o portátil e a TV. Isso é o grande diferencial mesmo. Mas em termos de só do sistema operacional, umas coisinhas pequenas assim, ele tem pouquíssima coisa. A pasta só vieram esse ano e vieram de uma forma não muito boa. Pois é. Ficou meio estranho. Então é. Pesquisito. É, preparem-se, porque nos próximos meses, nos próximos anos, talvez, a gente. O assunto de o final da vida do Switch vai voltar com tudo várias vezes. Toda vez que a gente for conversar sobre Switch e coisas do. E jogos que estão vindo aí e tudo mais, a gente vai acabar tocando nesse assunto de. Está chegando a hora. É. Eu sou do campo no momento, tô de boa. Mas de eu boa. Imagino que isso vai ser um assunto e vai voltar, sim. Mas quando ficar 8, 9 anos já. Mas eu espero, sinceramente, que se a Nintendo lançar um Switch 2 e der certo, qual que seja o nome do console, que ele também continue sendo esse plano de 8, 9 anos. Eu gosto de consoles longos, assim. É. Acho que tá na hora. Esse negócio de geração durar 4, 5 anos é coisa do passado. Acho que já é outra época. Já. Jogos demoram mais pra ser feitos. Tem que durar mais tempo mesmo. Pra mim, Xbox PS5 pode durar uns 10 anos também. Você acha que há espaço pra. pra pro mercado de consoles começar a fazer algo que nem o mercado de computador? Mesmo que não seja no mesmo nível, mas chegar num ponto que ele fala, ok, agora você troca essa peça aqui, essa placa, e ele fica mais poderoso, mais rápido. Inclusive, acho que o Switch podia seguir esse caminho, de ter coisas que vão rodar no Switch 1 por um bom tempo, até chegar um ponto que a tecnologia ficou muito mais pra frente, aí algum modelo vai deixar de ser suportado, vai deixar de ter suporte, no caso. Uhum. Eu acho que eles podiam fazer isso, sim, tipo, deixaria um público mais. Deixaria mais gente no ecossistema. E as pessoas estão acostumadas a fazer isso com celular já, essas coisas, então acho que não seria uma coisa tão estranha hoje em dia. Eu queria que... Só que só do ponto de vista de termo de desenvolvimento de jogo, eu não sei até que ponto vão atrapalhar o potencial, porque se os caras quiserem fazer uma coisa mais avançada, mas ser obrigado a lançar no console velho, pode ser um problema isso aí. Seria... Eu gostaria muito que a próxima geração viesse com compatível com o Switch, que as pessoas pudessem continuar jogando os jogos do Switch no próximo console e que mantivesse essa mesma ideia de console portátil híbrido que... Por mim, a Nintendo podia fazer uma interação no Switch 2. Nintendo alcançou o potencial máximo dela com isso. Inclusive, se ela deixar o Switch mais uns anos no mercado, continua vendendo muito bem, não para de vender. Uhum. Nem teve corte de preço ainda. Então, tipo, se a Nintendo continuar deixar o Switch bem no mercado por uns anos, acho que ele passa e vira o mais vendido de todos os tempos até. A gente vai ter que ouvir os chatos falando, ah, não, porque, ah, não roda, roda muito mal o Switch, não sei o quê, mas... As pessoas estão jogando, tá? Tô jogando aqui, tô de boas. Odeio o quanto você quiser odiar. E tem gente jogando jogo que tem pra PlayStation 4 no Switch e achando o máximo. Eu não sou desse público-alvo assim, mas. Eu entendo que de fato tem concessões, eu consigo ver, mas tem pessoas que não se importam, não notam até, então, tipo. Só. Está funcionando pra elas? Só os doidos aqui. Mas é isso. E aí fica a dúvida se é lágrimas do reino ou rasgos eu do acho reino. Eu acho que é rupturas, rasgos também. Eu acho que é Tears. Mas com certeza o título é propositalmente ambíguo. Ele dá pra usar isso das duas maneiras e eu acho que é por isso. Eu queria tanto que desse pra continuar mantendo ambíguo na fala também, mas não dá. Fala vai denunciar. Não tem como. Eles vão chamar de Tears. Vou chamar de Zelda Tocket. Tears of the Kingdom. Zelda Tears of the Kingdom. Você falou Tears of the Kingdom. Tears ou Tears? Tears. Tears. Tears. Contratam alguém meio do Texas pra falar pra fazer o PRG e ele fala Tears. Manda retroceder pra fazer o PR. Tears of the Kingdom. Tears of the Kingdom. Perfeito. Que palavra é essa? É. É isso aí. Vai ser ótimo, porque enquanto a Nintendo não falar o nome oficial, vão ter repórteres, por exemplo, no Game Awards, vão tomar, talvez falem o nome, vão falar, eu quero ver o que vão falar. É. Quando, até alguém não fala o nome oficial, o que, que vão falar? O que, que os repórteres, as pessoas da mídia vão ficar falando? Tears ou Tears? Quem, você vai ser Splatfest, é Tears ou Tears? Agora que são três opções, né? Tears, Tears e A Circle to Breath of the Wild. É isso aí. Direct. Teve deu muito o que falar. Direct boa. Foi. Assim, eu consigo ver pra quem quer grandes lançamentos não tem muita coisa, mas no geral. É. Acho que acho que quanto mais falta Direct faz, a gente acaba ficando de boa com qualquer coisa. Essa foi a Direct que me fez perceber o quanto o Switch ele tem remaster e remake. Ele tem muito jogo também. Ele contou muito com isso, né? Com remasters e remakes. E você falou quando a gente tava assistindo, e eu concordo, que eles deviam fazer um remaster barra remake de Donkey Kong Country Returns. Eu fiquei muito surpreso que o Kirby... Primeiro eu não imaginei que ia ter remaster de jogo de Wii. Uhum. Aí o Kirby ganhou um remaster e o Tropical Freeze lançou uns anos atrás pra ele ter lançado junto com o remaster do DLC Returns e... Bom. É. Donkey Kong, eu quero Donkey Kong. Cara, claramente tá na cara que a Nintendo gosta muito mais de Kirby que Donkey Kong. Mesmo que Donkey Kong venda mais do que Kirby até. Ou seja... Mas não é... O Kirby matou DK. Não é Kirby que tá recebendo uma área no Nintendo World. Pikmin tá tendo sequência e Donkey Kong não. Pikmin. É. Nada contra Pikmin, mas tipo, Pikmin é uma das franquias que não vende tanto assim da Nintendo. Fire Emblem vai receber o segundo jogo. Segundo jogo de principal, assim. Xenoblade também recebeu o segundo jogo. Dois jogos. Xenoblade. E Xenoblade com certeza é mais caro de fazer do que Donkey Kong. É. Tem voice act, tem um monte de coisa. Tem cutscenes. Donkey Kong não tem cutscenes. Donkey Kong recebeu um remaster. Port, não um remaster. É. Meu, hein? Ai, ai. Enfim. Difícil ser fã de Donkey Kong. Difícil ser fã de Donkey Kong. Agora a gente espera, né? Vai jogar os jogos que vão sair. Vai esperar pela próxima Direct, que deve vir só ano que vem. Começo do ano que vem. É, sim. Provavelmente em fevereiro ou março. E vamos que vamos. Enquanto isso, a gente joga Mario Party 2, Western Land, 50 turnos. É. E GoldenEye na facility com Proximity Proximity Mine. Sim. E muito Splatoon. Eu quero muito jogar GoldenEye e perceber como esse jogo... Esse jogo é difícil de jogar. Sim, mas também você vai perceber como nenhum jogo até hoje fez a estrutura de missões dele. Então, tem seus benefícios. É isso aí. Podemos comentar comentários? Sim. Comentando comentários. Porque tem comentário. Primeiro deixa eu falar que o... Lá no Spotify eu fiz uma pergunta, a gente falou sobre Sandman no episódio passado, a série de Sandman no Netflix, e eu perguntei, Sandman no Netflix, sonho ou pesadelo? E 100% das pessoas falaram sonho. Foi uma enquete. Eu vou fazer outra pergunta, e a pergunta vai ser... Inclusive, se você quiser responder essa pergunta nos comentários do YouTube, ou sei lá, certo. Responda. E a minha pergunta é, qual foi o anúncio favorito de vocês nesse dia de anúncios? Não precisa ser só da Direct, pode ser da State of Play também. Qual foi o trailer também favorito? Qual dos quatro jogos de simulador de fazenda você gostou mais? Qual foi a coisa favorita, qual foi a sua coisa favorita nesse dia? Digam aí o que vocês acharam, mas eu entrei aqui no Comentando Comentários porque tem uma coisa que o Felipe mandou no Twitter, uma pergunta que é especialmente para mim. Pro Vitor que adora continuações barra prequelas. É frequência. Porque Frequência, é esse nome é sequel muito e estranho, mano. prequel, então é sequência e frequência. Frequências e remakes. A D23 anunciou Mufasa, Encantada 2, Divertidamente 2, Peter Pan e Wendy e Branca de Neve. Sério? Teve Branca de Neve? Eu não vi isso. Mas Mufasa Mufasa, fiquei surpreso. é uma frequência do Rei Leão e vai ser naquele visual meio live action, meio não live Ah, action. não. É. Eu não sei o que vai ser. Não vai ter o James Earl Jones como Mufasa, que é um pecado. Mas parece que vai ser a história do Mufasa virando rei antes do Simba. Encantada 2, incrível como vai acontecer. Anos depois, adoro, fico feliz. Uma curiosidade, esse filme tem a Idina Menzel, a dubladora da Elsa. A Elsa, pois é. O primeiro filme. E o segundo filme também vai ter, ela vai voltar. Divertidamente 2, eu não tô animado, porque o primeiro é perfeito. Eu tô. Eles vão ter muito trabalho pra conseguir fazer uma coisa. Eu tô curioso, mas eu também acho. Eu também tô muito mal, tô um pouco com medo, porque. Você viu qual é a premissa? Não, não vi. É Qual é? ela passando pela puberdade e aí conhecendo novas emoções. Tipo, tudo bem, novas emoções parecem interessantes, mas é tão difícil bater premissa tão bela e ao mesmo tempo, tipo, do primeiro que é a importância da tristeza na vida. Eu Cara, concordo. é difícil conseguir bater isso. Eu não sei como. Eles já fizeram isso, eles já fizeram o impossível já tiveram. A Pixar já conseguiu fazer Toy Story, por continuações exemplo. que a gente achava que eram Toy Story impossíveis. 3, por exemplo, o melhor do Toy Story e o terceiro. Nunca mais E nada. o Toy Story 4 conseguiu fechar bem uma história. Conseguiu fechar bem o arco do Woody e do Buzz, assim. Eles fizeram um filme incrível, mesmo depois do Toy Story 3. Dá pra fazer um filme bom, é só. Fico incrédulo mesmo assim, ainda. Potencial é grande. É, tipo, tem potencial. Se você quer explorar a psique humana, dá pra fazer muita coisa. Só que. Vamos ver, né? Sei lá. Sinto que eles já fizeram tudo que eles tinham pra fazer É, o primeiro com esse é mundo. brilhante demais. O povo brincou, eu tava brincando que como vai ser ela descobrindo novas emoções durante a adolescência, ela vai descobrir o tesão. Oh! Oh, não. Não fui eu que pensei nisso. Quem seria o controlador do Julguem tesão? as pessoas que pensaram. E o Peter Pan e o Wendy, eu Eu sei nunca fui lá. muito fã de Peter Pan, então não. Né? Eu nem vi qual é a premissa, se vai ser uma continuação ou. Eles estão fazendo tanto filme. Tanto filme, versão live action de filme original. Saiu Pinóquio agora há pouco, vai ter Pequena Sereia, vai ter. A Disney não para. Não, e Pequena Sereia tá recebendo críticas e pelos motivos Motivo idiota, errados. né? Nossa. Porque a gente podia estar tá falando, tipo, pra que vocês estão fazendo esse tanto de filme live action? Chega! Mas Não, não, mas eles o estão foco lá, tem que ser essa tipo. besteira aí, então. Na verdade, não existem sereias. Cala a boca! Não existem sereias, ponto. Cala a boca, Porra, que argumento é esse? Uma fucking sereia! Ai, Enfim. ai. Eu desejo toda a sorte do mundo pra atriz Sim. lá. Espero que ela Eu cale a boca todo acho. mundo. Eu acho que. Eu acho que as pessoas deviam parar. As E isso pessoas deviam tá. pensar um pouco antes de falar e ver de onde tá vindo o que você tá pensando. Tipo, você tá pensando isso? tenta investigar dentro de você de onde tá vindo isso. É, e aí o povo vem com essas, ah, não, mas na verdade eu não gostei porque a história da Pequena Sereia, isso afeta. No Senhor dos Anéis lá tá tendo isso também, porque tem elfo negro. Aí, ah, não, mas porque o livro não descrevia os elfos como brancos, sei lá o que. Ah, vai se ferrar. Por que você tá tão preocupado com isso? Tipo, isso não é da história. Cara, chato pra caralho. Ah, não. Isso diz coisa... muito mais sobre você do que sobre a história que você quer falar. E aí eles tentam dar a volta e falar, não, eu só não estou gostando da história mesmo, porque a história está ruim, eles fizeram errado e sei lá o quê. Não, você é racista, você é cuzão, você está falando... E às vezes a pessoa nem percebe que ela está sendo racista, às vezes ela nem percebe, mas ela está sendo. Ai, ai. Ela pode ser uma coisa que ela nem percebe, mas tá. Não tenho posição para falar sobre isso, mas eu não... Eu não tô com paciência pra isso. É todo dia uma coisa. Eu já tô coisa. Cansado disso também. Tipo, todo dia. Toda hora. Eu quero ignorar, mas não. Todo mundo dá palco pra esse discurso. Tipo, eu aposto que é uma minoria que faz isso. Só que o pessoal fica falando toda hora das pessoas que fazem isso de uma maneira muito maior. Então acaba dando audiência pra isso. Então, tipo, se as pessoas ignorassem, talvez, tipo... Deixasse falar com a parede, talvez. Aquela coisa de você apontar e falar, olha só, essa pessoa tá falando isso, olha aqui, tá vendo? Eu vou dar retweet aqui e fazer um comentário sobre isso. Aí a pessoa ganha público. Aí você tem mais gente falando sobre isso do que de fato talvez gente que de fato acredita no que tá falando. Mas é complicado. É assim que certos podcasts ficaram mais... presentes na... Eu não aguento mais ouvir o nome com M lá. O cara que só fala merda. Devia se chamar Merdark. Sim. Bem. É isso. Essa é a minha opinião sobre filmes... Sobre os filmes que estão vindo. A Disney tá com umas ideias de filme que eu não entendo. E teve também umas coisas da Marvel, mas não teve muito anúncio, não teve anúncio não, só teve, eles mostraram mais de filmes que já foram anunciados, então eu não tô muito, não tô querendo gastar tempo com isso, sabe? A gente vai falar sobre esses filmes quando eles lançarem, é isso. Eu achava que hoje eu estaria aqui, tipo, caraca, vamos falar sobre a D23, mas não, não. Não, o Direct é mais importante. Videogames. Depois a gente conversa sobre os jogos que a gente tava jogando. E eu tava jogando Multiversus, eu zerei Rogue Legacy. A gente tá jogando Splatoon. Eu zerei Splatoon, mas falta hora. Ah, você zerou o modo single player. Pois é, a gente vai conversar mais sobre isso com o passar do tempo. Mas hoje nos despedimos. Muito obrigado pela presença de vocês, os que estavam ouvindo ao vivo no twitch.tv/vicgurg, onde a gente faz uma transmissão da gravação do podcast, e os que estão ouvindo e assistindo em todos os cantos. Lembre-se que a gente só cresce se vocês recomendarem o podcast. Então, eu sou muito grato àqueles que tentam falar... Ô, Zequinha! Galera, dá like, subscribe. Vem aqui, dá uma olhada nesse podcast aqui. Eu adoro esses caras e o que eles falam. Olha, vem escutar eles reclamando de esporte, de jogos, de jogo de esporte por meia hora. Sim. Aí vocês recomendam lá, fala, olha, tem várias plataformas de podcast onde você pode ouvir, você tem Spotify, você tem Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer... E coisa e tal. Você pode ver no YouTube, você pode ver ao vivo no Twitch. E comentem, mais uma vez, eu falo novamente, comentem. Vão lá no Spotify que vai ter uma pergunta do dia. Responda a pergunta do dia no em qualquer lugar que vocês possam fazer comentário. E é isso aí. Pergunta do dia vai ser da Splatfest, né? Eu vou. Ok. Uma enquete. Vai ser a enquete da Splatfest e a pergunta do. Boa. Qual é a coisa Era o que vocês mais negócio do gostaram? Do ia dia gostar da Nintendo 13. Direct. É. Do dia, porque pode ter coisa do. As pessoas podem ter gostado do State of Play. Isso, é verdade. Teve o outro evento menor lá. É, ele foi menor mesmo, foi mais curto. É isso. Valeu, Luan, mais esse podcast. Nós. Tchau, pipoca. Tchau, gente. Tchau. Já tô com meus R$ 600 gastos. Oi. Oi. Calma aí. Gente, tá Invasão, difícil. invasão da gata. Desculpa, eu não sabia que você tava nisso. Desculpa, eu esqueci de avisar também. Você não tava Tudo bebendo bem. água, Gustavo? Carol. Tô bebendo. Olha o garrafão aqui que eu Ah, tô. tá. Eu vim aqui te dar bronca pra falar pra você beber água, porque tá muito quente. Ok, Desculpa, e Gustavo. você, tá bebendo água? Tô passando meio mal de calor. É, pois é. Você quer alguma coisa? Não, vou beber mais água, mas eu Tá vim aqui bom. te dar água. Foi mal. Vem, Petra! Vai lá, Petra. Obrigado por se importar. É, agora Tchau. temos esse corte pra depois do podcast. Tchau, Petra. Dá tchau, Tchau. Petra. Tchau. Obrigado pela aparição. Câmbio da Carol. Ai.